Este é o novo super modelão, o Arrasta Galera. É super, super modelão. Aqui o sucesso está garantido. Oi! Sou um gato louco. Bora, modelão! Bora dar continuidade ao nosso bigão, o bigão do dinheiro aqui na quadra do modelo. E é claro, a família vai chegando pra curtir o som do modelo, o som do Macaca Sound e o Twister! Vamos nessa! Oi! E o que, minha filha? Em cima do telhado. Aonde? Embaixo do sofá. Já vai abraçando com muito carinho. Galera da carretinha JK, não é isso? Vem presente com a gente, obrigado! Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Nosso grande amigo Rubio! Coração vagabundo, né, Rubio? Tá aí presente com a gente. Obrigado, Rubio. Valeu. Vamos nessa, meu irmão. Bora dançar agarradinho aqui com o modelão. Vamos nessa. Deixa eu te amar só um pouquinho. Por que, minha filha? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. DJ Duda. Carente de amor. Que tu é? É como eu. DJ Duda dos... Venha me fazer bilu-bilu, por favor. E o quê? Quebra esse gelo aristocrata. Meu grande amigo David. Galera do Seca Depósito está aí presente, né, David? Todo mundo, obrigado mesmo. Só valeu! Em cima do telhado. E debaixo. Embaixo do sofá. Ah, meu Deus do céu. Cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Quer gritar? Então grita. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos não, gatos não, gatos namorando. Bora sim, meu irmão, bora dançar agarradinho. O baile da saudade aqui na quadra do modelo, meu irmão. Pega a tua gata e puxa pro salão, meu irmão. Que agora só é as pedras. Sonhei com você, pensando um dia te ver. Bem lembrado, Otávio. Aquele... Os amigos da bacia, meu irmão. A primeira vez. Galera, não trouxe uma bacia, trouxe logo uma piscina. Minha paixão. Só valeu! É grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Oi! Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão. Lembrando que o Rubio e a galera do modelão tá na final, não é isso, Rubio? Demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, coisa boa. Seu amigo Beto Doido e a Mônica tá aí presente com a gente. Obrigado, Beto. Bora, Mônica. Bora dançar, meu irmão. Bora dançar. Sonhei com você, pensando um dia te ver. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu o Bunda Branca, depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa. Opa! A minha loucura por você é demais. E como? Bora sim, minha filha, bora dançar. Foi somente apertar a sua mão. Seu amigo artilheiro, o Ronaldo e o Messi. Galera, tá aí presente com a gente, obrigado. Curtindo o modelão. Foi somente apertar a sua mão. E o quê? E tudo nasceu em nossos corações. Vamos nessa! E como num sonho cheio. Os amigos da Império Junino estão aí presentes com a gente, obrigado mesmo! Só valeu! Bora, robôzinho! Galera lá da Campina, não é isso? Pra eu te amar assim. Meu irmão, a galera invade o modelão sem papo furado! Foi somente apertar a sua mão e um fogo me invade, me queima por dentro. E o quê? Foi somente apertar a sua mão e tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio. Já vai abraçando com muito carinho também nosso parceiro Boca. Galera da família Alex Son. Tá aí com a gente, obrigado mesmo. Só valeu. Bora, Kelvin. Nosso parceiro Kelvin. E toda a comitiva aí da Macaca Son, meu irmão. Meu irmão, te segura no carnaval essa carretinha. Eu vou te contar. Pra você, minha filha. A você eu entreguei meu coração. Chegando mais uma aqui no modelão. Meu irmão, essa é a hora. Pega a gata e leva pro salão, meu irmão. E a partir de agora só é as pedras. Te liga! Essa daí é o conselho do amigo. Te liga aí, ó. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas. Te abraçar com muito carinho, meu grande amigo Butti. Agora ela diz que vai voltar. Ele e toda a comitiva tá aí presente com a gente. Butti, um abraço pra você, viu, meu garoto? Só valeu! Que lhe maltratou. Butti e a pequena Maza. Eita coisa boa, meu irmão. E a galera vai chegando pra curtir o bingão do salário mínimo, meu irmão. 5 prêmios de R$500. Te liga. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? O que que tu ia? Eu vou dizer. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. Chamo só a Maria da Penha pra ti, meu irmão. Não sei o te faz de doido. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Dá-lhe do tempo. Meu irmão, vem-te embora que o tempo é curto, meu irmão. Já já tem o próximo prêmio domingo e a gente vai descascando assim, ó. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar. E você? Nas coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. DJ Duda do CD. Tanto quis pra mim. E você foi, minha filha. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E essa música em circulação vai de Beto Doido pra Mônica, com muito amor e carinho. Primeiro caminho, sem amor e sem carinho. Bora, Beto! Olha aí, Jairo, tô te falando. A galera dá valor na saudade e a gente detona. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar. E agora? Das coisas mais lindas, você foi o quê? A flor do meu jardim, que tanto quis pra mim. Bora, Boot, bora pro salão dançar, bora! Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho. Bora lá, Duda! Duda! Sem DJ Duda do CD, o DJ da galera! Dale, Duda! E é desse jeito, meu irmão! Vai descascando aqui na cola do modelo. Vamos nessa! Bora dançar, bora curtir. Afinal, ainda tem dois prêmios, né? Dois prêmios de R$500, meu irmão. Te liga! Alô, charmosas! Um beijo, minhas charmosas! E o quê? Tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando fagulhas de amor. Como é que é? Como é que é? Azul que é teu olhar, que prende o meu coração, batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. Grande amigo Sandro, aí do Esquina Bar, sempre, aliás, do Sinabar, joga, tá aí presente com a gente. Grande, alô, Sandro, um abraço pra você, garoto! Volto, e não! Eu digo não, não, não, não, e yeah, yeah. Sigo baixão então, meu banco da ilusão. No friso dessa vida, talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, pepita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. Os amigos da Império Junino estão em presente com a gente, obrigado mesmo a toda a comitiva da quadrilha Império Junino. Um abraço! E o Garimpeiro! DJ Duda do CD, o DJ da galera! Vem-te embora, meu irmão, que aqui a gente garimpa assim, olha aí. Um garimpeiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou concentrando mil fagulhas de amor. Azul é teu olhar, que prende o meu coração, batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. Por onde passo sempre um amor, me jogo laço, todo grande dor, magoado, volto ao baixão. Eu digo não, não, não, não, e não, digo baixão então, meu barranco da ilusão. Oi! Vamos nessa, vamos nessa! Essa vida tá um... Vamos curtir, bora dançar! Para o coração. Oi! Meu ouro é você, perfeita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. Oba, oba, ouro, despeço ouro e paixão. Oba, ouro, ouro, ouro. Te liga, meu irmão. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Eita! Quando me aproximo de você, meu corpo começa a revirar. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre. Olha só, gente! Galera que tá afim de bater aquela foto, a nossa fotógrafa oficial aqui da Guarda do Modelo vai bater a foto da galera. E a partir de amanhã, na página do DJ Duda, você pode conferir a sua foto, viu? Ninguém tá cobrando nada pra bater. Pode pedir, meu irmão. Quero o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa. E detalhe, estamos gravando nosso CD ao vivo. E a partir de amanhã você pode curtir a página do DJ Duda, que estará lá. CD ao vivo de hoje, amanhã inteiramente grátis, meu irmão. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonado. O que, minha filha? Quero para sempre te amar. E só lembrando que o nosso tradicional Natal, festão natalino, tá de pé, meu irmão. Dia 24 de dezembro, aqui na Quadra do Modelo, o som do Modelão, eu, DJ Duda, DJ Jairo e o Rafa Considerado, estaremos por aqui fazendo a onda. E é claro, já vai convidando a galera, você pode chegar junto, meu irmão, pra curtir o nosso Natalzão aqui na Quadra do Modelo, meu irmão. Te liga que é só as pedras. Pega a gata e leva pro salão e descasque assim. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E o quê? A boca do Amazonas. Olha a parceria que deu certo. O time do Aspaco e o time do Modelão, meu irmão. Galera, tá na final, não é isso? Vai conhecer. Eita, coisa boa! Tenho vontade. Parabéns aí, galera do time do Modelão. Bora, Rubio! E o quê? Grande como o país. Da onde? O Oiapoque é o chute. DJ Duda, do CD. E orgulho de ser americano do sul. Deixa eu abraçar com muito carinho, galera do Transporte Alternativo. A galera que faz roteiro em Coraci. Eu sei que um dia. A todo mundo presente aqui com a gente, obrigado! E com esse tal de cruzeiro. E eu? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Olha as apimentadas do Twister Live. Alô, Andresa e toda a comitiva, valeu! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo. Amigo Robert. E da Dona Maria. Robert. Da boca... Valeu, Robert! Um abraço pra você, viu, garoto? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Dali Dudu! Sabe o cadeado aí da Rua dos Lírios. Bora, cadeado! Gente se encontrou e não, não aconteceu. Bora, minha filha! Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Chama a atenção aí do carro, aliás, do proprietário do carro, HJA 2604, não é isso? 2624. Então chega lá na frente, meu irmão. Procurava o destino, sabe? DJ Duda. O que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. E nós? Nosso amor não é simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Te abraça com muito carinho, nossa grande amiga Nicole. Nasceu pra mim. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, viu, Nicole? DJ Duda, do CD, o DJ da galera. Bora, Rúbio! Bora pra cima, maninho. Você sem querer por mim esperar. Essa energia, pelo amor de Deus. Sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. E você? Você nasceu pra mim. Chegando mais uma aqui no Modelão. Eu quero. O quê? Os amigos aí da aparelhagem Cruzeirão, lá de Coraci. Galera, tá todo mundo presente com a gente. Obrigado mesmo. Só valeu! Dali Dudu! Bora, assim. A saudade que a galera gosta e dá valor, meu irmão. Vamos nessa! Não sei por que nosso amor ficou assim. Bora, Rúbio. A gente vive brigando sem razão. Amigo Rúbio e toda a comitiva da Aspaco. Uma final, né, meu irmão? Você não acredita em mais nada. Alô, Rai! E diz que eu... amigo Rai, tá por ali, só na manha. Eu tenho outro alguém. E diz: diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Os amigos aí do Charles Son, amigo André e toda a comitiva, galera, tem presente com a gente, bora, David! Não sei por que nosso amor ficou assim. Amigo David e a comitiva do Seca Depósito, a gente só valeu! Sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E o que ela diz? Diz que eu sou um snob. Eu tenho outro alguém. A mulher bandida. Diz pra mim o que é que eu faço pra você comigo. Opa! Eu faço tanto. Opa! Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode crer. Confesso se errei. Foi sem querer. Meu irmão, não quero nem saber, eu quero dançar, eu quero curtir. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. E sem? Sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. DJ Duda do vem CD. Vem pra mim. DJ Duda do CD, o DJ da galera. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você, e não vem nem pra mim. E só lembrando que nós estamos gravando o nosso CD ao vivo. E a partir de amanhã, meu irmão, você pode baixar inteiramente grátis. É só você curtir aí a página do DJ Duda do CD, que lá vai estar o link, meu irmão. CD ao vivo de hoje, inteiramente grátis. DJ Duda do CD, o DJ da galera. Vamos nessa! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Galera da bacia! Sempre aí. E toda a comitiva, bora, alemão! Ei, olha, meu irmão, o alemão tá por aqui. Não me dê. Assim. E não! Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem. E agora a gente chama o Falcão pra cantar, meu irmão. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar. Olha quem tá por ali, meu irmão. Meu grande amigo Ney. Alô, Ney, um abraço pra você, viu, garoto? Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. coração. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, trocando outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Você também podia marcar outra hora, outra data pra poder se enterrar. Amigo caceteiro, o namorado da Nicole tá aí presente com a gente. Bora, caceteiro! Te manca, meu irmão. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Chegando mais uma pra dançar. Gente, embora, meu irmão, que aqui é a saudade, é valendo, é desse jeito. Quando eu partir, não quero ver você chorar. E o nosso amor, o nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento, eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. A nossa amiga Andréia seu... e o Rubens. Nossos momentos. A galera tá aí presente. Se... só valeu, bora Andréia, bora Rubens. O amor é forte, vence barreira. Amigo Gerson, saudade. Dedé da Draft, tá no circuito. Na hora de estar novamente, de regresso aos braços seus, voltarei para sempre, jamais direi adeus. Amigo Gleison, amigo Gleison da Project Sound, bora Gleison, cadê você, garoto? Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Deixa eu abraçar com muito carinho meu grande amigo Ronaldo, Paulinho, Alex, a Márcia, a Regina, a família Lacerda, tá todo mundo presente. Só valeu! Um sorriso pra me acompanhar. DJ Duda do CD, o DJ da galera. De felicidade, o amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente, de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora que é saudade, meu irmão. Pega a gata e puxa pro salão e vai dançar bem agarradinho assim, ó. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Ele vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Os amigos aí da família Twister dedicam a festa de hoje aí pro nosso grande amigo DJ Tael. Só valeu! Não posso mais prender. E lembrando que a final é domingo, não é isso? A final é domingo! Quero insistir em quando, porque quase me mata. Se me diz o não, oh, oh. É verdade, lembrando que o repá é domingo. Quem será que vai levar essa parada, meu irmão? Será que tem alguém do Paysandu aí? É, o do Paysandu tá meio fraca hoje. Será que tem alguém do clube do Remo? Certo. Galera do Remo tá esperta, meu irmão. Ela seguiu. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer. Mas o quê? Mas é eu tenho medo de perder você. Chegando mais uma aqui no Modelão. E quando? Quando florescer, mas logo amanhecer. DJ Duda. Você minha vida. Duda. Meu bem, eu te amo. DJ Duda, do CD. Quando acontecer, mas logo florescer. Quero a vida normal. E meu amigo legal. Me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E essa é coisa e tal. Meu grande amigo David e toda a comitiva da Seca Depósito. Meu irmão, ele tá aqui na frente da nave do Modelão. Bora, David! Tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa. E o quê? Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. Meu irmão, sem deixar a peteca cair. A gente vai selecionando só as pedras, meu irmão, pra galera dançar agarradinho aqui na quadra do Modelo. Te liga! Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. E o quê? Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Irmão, esse Modelão é muita onda, meu irmão. E a galera vai dançando agarradinho aqui na quadra, olha aí. Hoje uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi descrever. pode me dar. E eu amo. Chegando mais uma aqui no modelão. Amor que vai e a saudade que vem. Amigo Ronilson e toda a comitiva aí, da galera da bacia, meu irmão. Meu irmão, os caras. A galera trouxe logo uma piscina aqui pra quadra do modelo. Vamos nessa! O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. Até quando? Até você voltar. Tudo esperar. Não importa o tempo que passar. Vamos nessa, vamos curtir. Vamos dançar ainda. Ainda falta dois prêmios do bingo, meu irmão. Ainda falta 1.000 conto. E a galera vai se preparando que logo mais a gente vai dar continuidade aí no bingo do dinheiro. Desperta, meu irmão. E tudo enfim foi felicidade. Olha aí, Jairo. Alma domingueira da saudade aqui no modelão, hein? Gente, cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. E o quê? Não demora. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. Será que ele chora? Até você voltar. Essa vai pra galera da bacia que pediu! Vou dar um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca do batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que vinha porque nasci. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca. Pra querer e viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. O que, minha filha? Vim porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Pera aí que eu quero saber se tem alguém do Pai Sandu aqui. Olha aí, Jairo. Eu acho que a galera do Paysandu não veio. Será que tem alguém do Paysandu aqui? Ou será que tem alguém do Clube do Remo? Rapaz, a galera do Paysandu se despertou. Cadê a galera do Clube do Remo? E a galera do Paysandu tá aí? Joga o bracinho pra cima e dali na palma da mão. Vai! E agora, meu irmão? A menina da janela fica sempre a me olhar. O que é que tu quer com a menina? Eu quero falar com ela. Ah, diga sabe. Eu preciso me entregar. Diga sabe. O meu amor. O quê? Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra quem? Só pra ela. O quê? Só pra ela. De quem? É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Dá o quê? Vou dar todinho pra ela. Só pra quem? Só pra ela. Os amigos da galera da bacia. É só pra ela. A toda comitiva aí presente com a gente, obrigado! Pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Eu só quero amar. Só valeu. Me dá um beijo. O que é que tu quer? Quero te encontrar. E não te vejo. Amigo Cabeção, o rei do frango. Presente aí com a gente. Obrigado, Cabeção. Só valeu. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. E ninguém. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Bora, Rúbio. Amigo Rúbio e toda a comitiva da Spaco. Lembrando que a galera tá na final, não é isso, Rúbio? Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. O que, minha filha? Contigo. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos juntos. Meu grande amigo Hulk, galera do açougue, tá aí presente com a gente. Obrigado, Hulk. Nas noites de luar, sentindo o calor do seu corpo, quero. Olha, Rosi, meu irmão, tá aqui com a gente. Contigo. Girando e vai dançando, e vai girando, vai girando. Amigo Bola de Fogo, ele avisa que também tá na final, meu irmão. Ô, final, Pai D'Égua. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E o quê? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da... Amigo Sidney, amigo Sidney favelado, tá aí. Onde a gente se encontrou a primeira vez. Alô, minha filha, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim... Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E o quê? Comigo ela não quer. Já quer, já quer, já quer. De jeito nenhum. Atenção, Otávio, dá um chega aqui no bar com o Rúbio. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Ontem eu vi você em sonho, no sonho. E o quê? Ontem eu te beijei no sonho. Aonde? Meu sonho é ter você aos meus pés. Só porque... Mas nunca te humilhar. De gaçado. Opa! Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós vamos sempre acordar. Nós vamos. Por isso eu vou. E eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites do real paixão de um mortal. Poder te tocar sem sonho, meu sonho é realizar meu sonho. Atenção, sarampo! Tira o olho, meu filho, tira o olho! E vai dançando! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Chega mais perto, meu bem. E não. Não faz assim comigo. Não. Os amigos da bacia. Galera da bacia, tá todo mundo em peso aqui, valeu! Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Já já tem essa sequência, viu? Não me já já. Diga, não. Quero ver tu te rasgar, meu irmão. Pra mim, pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não, meu amor. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. E vai dançando, vai girando, e vai dançando, e vai girando assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, meu irmão. Eu amigo do Talibã, era filha do Bilab, eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Eu tive a barca, dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria dia conheci onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Pedia carinho, ela me dava tortura, com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Deixa eu mandar um abraço com muito carinho pro soldado Hélio, não é isso? Tá aqui com a gente, bora Hélio! Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Pedia carinho, ela me dava tortura, com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucura. E vai dançando, e vai girando, e vai dançando, e vai girando assim. Bora, David! Cadê você, meu filho? Amigo Sarampão tá por ali, só de olho, né, Sarampão? Galera dos transportes alternativos tá aqui presente! Vai até o amanhecer, a galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão, é no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Bora, Regi! Amigo Reginaldo e a Elisângela! É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Aqui com a gente! Calma, repare, minha gente, vamos lá! É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Só daí é da época. E o quê? Bacia aí, meu irmão. Galera, tá curtindo? Tá em peso! E vai dançando e vai girando assim! Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Alô, amor. Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rádio não consigo escutar, os prega que me lembro de você. Você foi dizendo que ia voltar, por isso não consigo te esquecer. Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone, nas aparelhagens anuncio o seu nome. Meu irmão, não larga a gata não, meu irmão. Agora que é a hora. We'll be right back. só da época. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal numa festa comandada. E dança, dança, dança. Não. Amigo Gleison, da Proje Saúde, tá aí com a gente. Alô, Gleison! Dedé da Draft, meu irmão. E as apimentadas aí do Twister. Alô, apimentadas! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha. DJ Duda, do CD. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal numa festa comandada. E dança, dança, dança! Do CD. Ei, galera dançadeira que vai pra bebedeira, gosta de balançar, agita a festa inteira, agita a noite inteira, galera dançadeira, girando sem parar. E a galera vai relembrando os velhos tempos aqui na quadra do modelo, meu irmão. Te liga! Para o Nilson! É o Tecnopop que chegou na área, galera sangue bom, que não faz confusão, é muita paz e amor, é muita alegria, galera. E é sua diversão. Meu grande amigo Hulk, aí do açougue, Hulk, tá aí presente com a gente. Obrigado, Hulk, valeu. Gira, gira, gira, gatão. É o Tecnopop. Olha só, gente, vou tocar mais duas e vou chamar o bingo. Galera, pode se preparando aí, pegar suas cartelas. Se preparando que depois dessa a gente vai chamar o bingo, meu irmão. Júnior Caqueado, meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, Butch! Amigo Butch e toda a comitiva, tá aqui com a gente, né, Butch? O carismático. Ricardinho e o cowboy louco. Os caras da equipe da bacia, meu irmão. Bora, alemão! Alemão tá aí com a comitiva também. Bora, Sandrão! Amigo Sandrão aí, do Bar Sinabá. Ele disse, Duda, eu vou levar esse CD pra tocar lá no meu bar, meu irmão. O carismático DJ Duda Show. Tocando o que há de melhor da saudade. Porque o show é de vocês.